Tony Food Gang. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Ela me disse que prefere os vícios do que ficar vendo seu pai no celular de domingo. O bairro parece nobre, acho que não temos amigos. Pelo visto não temos amigos. Me vende pela tela do iPhone, senão é difícil. Viver sem te ver é difícil, mesmo os nossos assuntos não passando do início. Já não basta a fila do mercado, não tem caixa postal. A gente briga pelas teclas, isso é tão normal. Vou esperar a chuva passar, sair de casa, o nosso ouro brilha e ainda enxuga lágrimas. Ela me disse não se sente bem, não consegue falar de amor com ninguém. Nossa vida tem dado voltas, você também, será que não nota? Não sei. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Jovens telas trincadas como suas relações. Um milhão de planos pra preencher seus corações. Mano, esse episódio aqui agora é o bico. Jesus não vai ajudar em nada. Que vai ajudar é nós. Parça, esse cara não é de mostrar esse bagulho de coraçãozinho não, mano. Pode ir pra que roubar a senha. Ô, não, Mitch, manda essa fita pra mim. Já tem escutado aqui, mano. Eu lembro do Pantaleão imitando esse cara. Ô, mano, manda esse áudio pra mim aí, tem coragem? Pode parar. Ei, você, para de chorar. Eu amo você. Minha vida vai acontecer. Para. Quebrou o seu celular.